Faixa 7. O conto do peixe cego das cavernas. Animais de vários tipos acabaram por habitar cavernas escuras, onde as condições de vida são muito diferentes das existentes do lado de fora. Repetidamente, e em muitos grupos de animais tão diversos como plateumintos, insetos, lagostins, salamandras e peixes, criaturas cavernícolas adquiriram, independentemente pela evolução, muitas mudanças semelhantes. Algumas podem ser consideradas mudanças construtivas, como, por exemplo, a reprodução retardada, ovos em menor quantidade, porém maiores e de maior longevidade. Aparentemente, para compensar seus olhos inúteis, os animais das cavernas têm os sentidos do paladar e do olfato mais apurados, longas antenas e, no caso dos peixes, um aperfeiçoado sistema de linha lateral, um órgão sensitivo relativo à pressão que está além da nossa empatia, mas é importantíssimo para os peixes. Outras mudanças são apontadas como regressivas. Os habitantes das cavernas tendem a perder os olhos e o pigmento da pele, tornando-se cegos e brancos. O tetra mexicano Axtanix mexicanus, também conhecido como afaciatus, é particularmente notável porque diferentes populações da mesma espécie de peixe entraram independentemente em cavernas, seguindo cursos d'água e adquiriram muito depressa pela evolução um padrão comum de mudanças regressivas relacionadas à vida cavernícola. Essas mudanças podem ser diretamente contrastadas com características de membros da mesma espécie que ainda vivem fora das cavernas. Esses peixes cegos de caverna mexicanos são encontrados apenas em cavernas do México, a maioria cavernas de calcário em um único vale. Antigamente se pensava que eles pertenciam a espécies distintas, mas hoje são classificados como uma raça da mesma espécie, Axtanix mexicanus, comum nas águas da superfície do México ao Texas. Essa raça cega foi encontrada em 29 cavernas e, repetindo, é forte a impressão de que, pelo menos em alguma dessas populações cavernícolas, os olhos e a coloração branca foram evoluções regressivas que ocorreram independentemente em cada população. Muitas foram as ocasiões em que tetras que habitavam na superfície foram residir em cavernas e, independentemente, perderam os olhos e a cor em todas essas ocasiões. Parece que algumas populações estão nas cavernas há mais tempo do que outras, e isso transparece como um gradiente do quadro que elas se embrenharam nos grotões. O extremo é encontrado na caverna Pachon, na qual, acredita-se, vive a população mais antiga. No extremo jovem do gradiente está a caverna Micos, cuja população é relativamente inalterada quando comparada à forma da espécie que habita na superfície. Nenhuma das populações pode estar vivendo nas cavernas há muito tempo, pois essa é uma espécie sul-americana que não poderia ter chegado ao México antes da formação do Istmo do Panamá, 3 milhões de anos atrás, o grande intercâmbio americano. Meu palpite é que as populações de tetras das cavernas são muito mais jovens do que isso. É fácil ver por que a evolução pode não ter dado olhos a habitantes das trevas. Menos fácil é entender por que, se os seus ancestrais recentes possuíam certamente olhos normais e funcionais, o peixe das cavernas se daria ao trabalho de livrar-se deles. Se há uma possibilidade, por mais ínfima que seja, de um peixe das cavernas ser varrido pelas águas para fora da caverna à luz do dia, não haveria algum benefício em conservar os olhos só por precaução? Não é assim que a evolução funciona, mas podemos pôr a ideia em termos mais respeitáveis. Construir olhos, construir qualquer coisa, na verdade, não é isento de custos. O peixe individual que desviasse recursos para alguma outra parte da economia do animal teria uma vantagem sobre peixes rivais que conservassem olhos do tamanho integral. Asterisco. Os olhos podem ser uma extravagância ainda mais dispendiosa se forem infeccionados ou irritados, motivo provável de as toupeiras cavadoras os terem reduzido o máximo possível. Fim da leitura de asterisco. Se um habitante das cavernas tem probabilidade insuficiente de precisar de olhos para compensar os custos econômicos de fazê-los, os olhos desaparecerão. Em se tratando de seleção natural, até mesmo vantagens muito pequenas são significativas. Outros biólogos não levam a economia em consideração. Para eles, é suficiente invocar um acúmulo de mudanças aleatórias no desenvolvimento dos olhos que não sejam penalizados pela seleção natural, porque não fazem diferença. Há muito mais modos de ser cego do que de ser vidente. Logo, as mudanças aleatórias, por razões puramente estatísticas, tendem à cegueira. E isso nos traz o principal ponto de O Conto do Peixe Cego das Cavernas. Ele fala da Lei de Dolo, que afirma que a evolução não é reversível. Será que a Lei de Dolo é refutada pela aparente reversão de uma tendência evolutiva nos peixes das cavernas, o encolhimento de olhos que cresceram a tão duras penas no decorrer do tempo evolutivo? Aliás, existe alguma razão teórica geral para esperar que a evolução seja irreversível? A resposta às duas questões é não. Mas a Lei de Dolo tem de ser compreendida corretamente e esse é o propósito deste conto. Exceto a curtíssimo prazo, a evolução não pode ser revertida com precisão e exatidão, mas note-se, a ênfase está em precisão e exatidão. É muito improvável que qualquer caminho evolutivo especificado de antemão venha a ser seguido. Existem demasiados caminhos possíveis. Uma reversão exata da evolução é apenas um caso especial de um dado caminho evolutivo especificado de antemão. Com um número tão imenso de possíveis caminhos que a evolução poderia seguir, a probabilidade é mínima para qualquer caminho dado, e isso inclui o da reversão exata do caminho à frente que acabou de ser trilhado. Mas não existe lei contra a reversão evolutiva em si. Os golfinhos descendem de mamíferos terrícolas. Voltaram para o mar e se parecem, em muitos aspectos superficiais, com grandes peixes que nadam rápido. Mas a evolução não se reverteu. Os golfinhos se parecem com peixes em certos aspectos, porém a maioria de suas características internas os classifica certamente como mamíferos. Se de fato a evolução houvesse revertido, eles seriam simplesmente peixes. Ou será que alguns peixes, na verdade, são golfinhos? Reverteram a condição de peixe de um modo tão perfeito e abrangente que não notamos? Quer apostar? É nesse sentido que podemos apostar alto na Lei de Dolo, em especial se analisarmos a mudança evolutiva no nível molecular. Essa interpretação da Lei de Dolo poderia ser chamada de interpretação termodinâmica. Ela faz lembrar a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual a entropia, ou desordem, confusão, aumenta em um sistema fechado. Uma analogia popular para a segunda lei, que talvez seja mais do que uma analogia, é a da biblioteca. Sem um bibliotecário que devolva os livros a seus lugares corretos, a biblioteca tende a desordenar-se. Os livros ficam baralhados, as pessoas os deixam nas mesas ou põem-nos na prateleira errada. Com o passar do tempo, o equivalente bibliotecal da entropia inevitavelmente aumenta. É por isso que todas as bibliotecas precisam de um bibliotecário a trabalhar constantemente para restaurar a ordem dos livros. O grande equívoco sobre a segunda lei é supor que existe um impulso irresistível em direção a algum estado-alvo de desordem específico. Não é nada disso. Ocorre apenas que existem muitos mais modos de ser desordenado do que ser ordenado. Se os livros forem baralhados por usuários descuidados, a biblioteca se afastará automaticamente do Estado ou da pequena minoria de Estados que reconheceríamos como ordenado. Não existe nenhum impulso em direção ao Estado da alta entropia. O que acontece é que a biblioteca segue a esmo em alguma direção aleatória e se afasta do Estado inicial da alta ordem e não importa por onde ela vagueie no espaço de todas as possíveis bibliotecas, a imensa maioria de possíveis caminhos constituirá um aumento da desordem. Analogamente, de todos os caminhos evolutivos que uma linhagem poderia seguir, apenas um em um número enorme de possíveis caminhos será uma reversão exata do caminho pelo qual essa linhagem veio a surgir. A lei do dolo, no fim das contas, não é mais profunda do que a lei segundo a qual, se jogarmos uma moeda 50 vezes, não obteremos cara em todas as vezes, nem coroa, nem uma alternância estrita, nem qualquer outra sequência específica. Essa mesma lei da termodinâmica também afirmaria que qualquer caminho evolutivo específico em uma direção à frente, seja lá o que isso signifique, não será seguido precisamente duas vezes. Nesse sentido termodinâmico, a lei de Dolo é correta, mas não tem nada de excepcional. Nem sequer merece o título de lei, do mesmo modo que também não existe lei alguma contra jogar uma moeda 100 vezes e obter cara em todas as jogadas. Até poderíamos imaginar uma lei de verdade nascida de uma interpretação da lei de Dolo, uma lei que dissesse que a evolução não pode retornar a qualquer coisa vagamente parecida com o estado ancestral, como um golfinho que lembra vagamente um peixe. Essa interpretação seria muito notável e interessante, mas é falsa, pergunte a qualquer golfinho. e não consigo imaginar nenhum fundamento teórico sensato para supô-la verdadeira.